Pensei voltar a cruzar na tua vida, sem estar num beco sem saída, até nos voltarmos a encontrar. é deixado de acreditar num final feliz. Afinal, nós dois falhamos por um triz. Temos hoje outra chance para tentar. A idade trouxe tempo para pensar. Em nós eu continuo a acreditar. Desta vez o medo não nos vai conseguir parar. Afinal tu foste sempre o meu grande amor. Afinal tu foste sempre quem eu quis. Hoje eu sei que fomos feitos um para o outro. Está na hora de eu também poder ser feliz. Afinal tu foste sempre o meu grande amor. Temos algo que nos une para sempre. Está na seja diferente. Ninguém sabe se é possível ou não. Não importa. Desta vez nenhum de nós fecha a porta. Pois existe alguém que espera mais de nós. A idade trouxe tempo para pensar. E em nós eu continuo a acreditar. Desta vez o medo não nos vai conseguir parar. Afinal tu foste sempre o meu grande amor. Afinal tu foste sempre quem eu quis. Hoje eu sei que fomos feitos um para o outro. Está na hora de eu também poder ser feliz. Afinal tu foste sempre. Desta vez, o final seja diferente. Thank you.

Thank you.

estava no meio, o primeiro com quem dancei. Leva-me a ver a luz desse olhar de fogo, que me seduz, que me faz dançar e rodopiar com o pé nas estrelas e ficar tão prévia de ti por te chamar. Olhos nos olhos, por fim, o meu corpo que é teu e os sonhos também. Já estás no meu mapa, ver caminhos mais além. Tanto ódio no nosso caminho. Se o amor é na vida, neste mundo. Porque estamos a amassar, sem motivos de o fazer. Enquanto andamos por cá, só o amor devia ser. Quando se quer, tão simples uma oração. Difícil é não se ter o amor no coração. Se o amor é na vida, sentimento divino, eu queria saber para que tanto ódio no nosso caminho. Se o amor é na vida, o sentido de tudo, eu pergunto porquê não podemos dar mais amor neste mundo. O amor é na vida, sentimento divino. Eu queria saber para que tanto ódio no nosso caminho. Se o amor é na vida, o sentido de tudo, eu pergunto porquê não podemos dar mais amor neste mundo. Nasci no vale escuro, brinquei entre latas, pulei ao alão, andei à pedrada, escorreguei no muro, caí no jará, ganhei ao peão a jogar à bola, perdi a sacola, mais o que trazia, a fugir ao guarda que nos perseguia. Mas que bem sabia faltarmos à escola, mas que bem sabia faltarmos à escola. Rapaz crescido, sequer fui ouvido. Já rapaz crescido, sequer fui ouvido. Só meu pai o quis e entrei para aprendiz. Só meu pai o quis e entrei para aprendiz. Para uma oficina, minha negra sina, ofício gritado, estalo safanão. Era um pau mandado nas mãos do patrão. Era um pau mandado nas mãos do patrão. Lembrança dos jogos que tanto gostava, deu-me para pensar que jogo era aquele, que jogo era aquele que só um jogava, que jogo era aquele que só um jogava. E no outro dia, logo que o patrão levantou da mão para a bufetada, peguei no martelo, entrei na jogada, peguei no martelo, entrei na jogada. Mudei de oficina, subi de aprendiz. Dobrei uma esquina, minha vida fiz. Na escola noturna meti-me a estudar. Na escola noturna meti-me a estudar.